Devorem seus controles! Vamos começar aqui o 17º podcast dos Devoradores de Controles. Sim, o 17º, chegamos nele. E hoje o tema é sobre games e HQs. HQs e games, quadrinhos e jogos, jogos e quadrinhos. Eu sou o Fernando Lira e estou aqui com o Dalton Belo. Fala, Dalton. E aí, galera, beleza? Batman dá um pau no Homem-Aranha. E também com o Eduardo Rodrigues. Fala, Edu. E aí, galera, beleza? E todo herói que se preza tem que usar a cueca por cima da calça. E agora a gente vai ler os e-mails e os comentários de quem deixou aí no último podcast, né? Pessoas reclamaram, muitas reclamações. Mas vamos lá, vamos ler. E aqui na leitura de e-mails, recados e reclamações, né? Quem vai começar vai ser o Dalton, que ele vai ler uma cartinha já recorrente de uma pessoa que sempre manda. Fala aí, Dalton. Então, eu vou ler aqui e-mail do meu amigo Marcelo, que até me surpreendeu, cara. Achei que ele não jogasse nenhum Call of Duty. Pra mim, jogo de tiro não era muito a área dele, eu vejo que errei, cara. Aí ele falou, ele tá parabenizando pela qualidade, fala que atrasos acontecem, etc. E fala que entende aí os contratempos que a gente tem. Que ele queria muito também jogar mais tempo de games e não consegue, por causa da falta de tempo. E aí, cara, ele jogou bastante o cast, né? Ele falou que, aliás, foi eu que apresentei o primeiro Call of Duty pra ele. Eu lembro até que quando a gente jogou aqui, ele vem naquele monte de bomba cair, ouvindo toda aquela ambientação que a gente tanto falou naquele cast, ele ficou mal impressionado, cara. E ele achou bem legal, né? Ver aquilo que a gente falou, todos os soldados avançando junto e tal. E aí aqui ele também fala, né, que nessa época ele desprezava desdenhosamente os FPS, né, e ele se manteve longe do gênero até pouco tempo atrás. Você vê que o que eu falei teve até fundamento, né? E aí ele foi, aliás, os consoles foi a porta de entrada para ele no mundo dos FPS, juntamente com o meu Xbox 360. Adquiri uma cópia de Black Ops e gostei bastante. O game é bem divertido e possui uma campanha offline bem legal, com uma boa história e tal. Me incomodaram um pouco o americanismo tanto exacerbado e a linearidade do gameplay, que também já são marcas registradas, né, embora o líder discorde. Além da curta duração do single player, também é consenso geral. Fala que nesse tipo de jogo, o modo online dá uma sobrevida absurda, né? Isso é verdade, o Eduardo falou também. Mas ele falou que ainda gosta de entrar na live só pra levar uns tiros e ouvir a molecada xingando e tal. Ele comprou o primeiro Modern Warfare e ainda não jogou lá. Como muitos aí de nós, tem a chamada filha da vergonha, né? Era aquele monte de jogo que você comprou e nem abriu pra jogar ainda. É, tem uma enorme aí, cara. Eu também tenho, hein? E esse foi o e-mail do Marcelo, falou que tá jogando Final Fantasy 13 aí, que nem o Eduardo. Ah, e... eu também tô. Valeu, Marcelo. Oh, se Final Fantasy 13 vale a pena jogar, velho. Falou que tá com 60 horas de jogo. Vale a pena. E exato dois capítulos do final, tá mais longe que você. Esse Final Fantasy 13 é aquele que tem o 2, não tem? Tem. É igual o 10, né? O 10 tem o 2 também, o 13 também tem o 2 agora. Hein, Eduardo, você tá a mais que dois capítulos no final? Bem mais. Ah, tá. Então ele tá mais... Sim, ele deve estar bem mais avançado que eu. Parei bobear, mais ou menos na metade. Não, se bobear ele já terminou, né? Ah, é porque isso aí foi há 10 anos atrás, esse e-mail, né? Exato. Foi mais ou menos o tempo que a gente gravou o último podcast. E esse foi o e-mail do Marcelo, né? Valeu aí, Marcelo. Continua mandando e-mail, continua ouvindo, né, o podcast. E também tem novidade, né? Podcast ao vivo aí e tal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. Cara, as coisas estão mudando, hein? Drasticamente. É verdade. Agora tá sério esse podcast. Então... vamos lá, né? Continuando. O Eduardo vai ler um e-mail. Fala aí, Eduardo. Eu vou ler um e-mail do Cristiano Rossetti, de Joinville, Santa Catarina, de 25 anos. Olha só que legal, hein? O cara mandou todas as informações que eu sempre peço e ninguém manda. Ah, olha só. Tem lá o programa dos programas do Zinho, do Serginho Malandro. Sim, cara. Exatamente. Idos ali dos anos 80. As cartas vinham assim. Eu sinto falta disso aí. Então por isso que eu vou ler o e-mail dele. Aí ele escreveu aqui pra gente, né? Olá, galera dos Devoradores. Acabei de ouvir todos. Inclusive, todos. Todos os episódios dos Devoradores. Eu comecei ouvindo os temas mais interessantes, como Super Nintendo, E3, Survival Horror, e deixei os temas menos interessantes para o final. último que eu vi foi a segunda parte do Street Fighter. Aí não deve gostar muito. É interessante, hein? Ele não deve gostar muito de jogo de luta, cara. Cada um tem um gosto, né? Magoei. Então, assim, mesmo assim, eu não dormi nesse episódio. Em um outro. Olha, eu não dormi nem no episódio, gostou, né? Tomara que não durma nesse também, né? Só uma clara indicação de que a pessoa gostou. O cara não dormir. Tá. Então ele falou assim: gostei muito da forma com que o programa é levado. Quero que vocês continuem lançando podcast. Gostei tanto do podcast de vocês que fui pesquisar outros podcasts de games para ter o que ouvir até vocês lançarem o próximo. Não pode, não pode. A gente quer fidelidade. A gente quer exclusividade. É, exatamente, porque você vai ver que tem podcast melhor. Opa, beleza. Não, nosso é único. Esse Dalton é mó lixão, esse Dalton, né? Que vergonha, Dalton. É o melhor podcast do universo, cara. E aí ele colocou: gostaria que colocasse a minha carta em cima da pilha de cartas para ter chance de ser lida. É. Foi muito ao acaso, eu peguei essa carta, joguei pra cima, caiu na minha mão. É o destino. Tá aí a carta. Destino. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Essa pausa que a gente deu serviu pra ver que tem gente que ouve o nosso podcast, porque chegou mais e-mails do que quando a gente lançava na periodicidade certa, e teve mais comentários no podcast do que nesse período também. Exatamente. Muitas reclamações, né? Muita gente pedindo pra voltar e tal, e agora a gente tá voltando com força total. Teve gente que pediu pra gente tirar o Dalton, cara. Nossa, não, isso é pediu pra gente tirar o Lira. Isso é mentira, o Dalton é lendário nesse podcast. Oh, eu tenho um e-mail aí que eu recebi e falou assim: meu, tira o Dalton, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir ele. O passe do Dalton tá valendo muito, já inclusive recebeu propostas pra outros podcasts. A gente... Nossa, a gente recebeu proposta pra outro podcast, só que nunca não andou, cara. A gente teve que aumentar o salário dele pra poder ficar, né? Eu também acho melhor não rescindir o contrato, né? Ia ficar muito caro isso daí. Agora já o Lira, uma sombra do passado, tá rondando aí. Nossa, uma sonora risada, né? O posto dele de apresentador, não vou dizer que tá ameaçado, mas, né, deu uma balançada aí. Mas tudo bem, vamos em frente. Deu uma balançada, velho? Ó, tô brincando, o que dia, é isso? O Lira é lendário também. Agora eu vou falar, velho. Ó, o dia que pegarem o primeiro áudio do beta, do Start Button, um dia a gente vai conseguir esse áudio. Vocês vão ver que eu já era uma pessoa com talento ali, precisando de uma oportunidade, e tava sendo ofuscada por uma pessoa que, não, menos talentosa. Não vou falar que a pessoa não tinha talento e tal, né? Mas era bem menos, né? Visivelmente menos. É, ótimo. Foi intrigas à parte, né? Esse podcast não seria esse podcast sem o Lira, né? É isso aí. Você tem que agradecer, né? Que eu tô aqui, entendeu? Que eu tava lá na minha... agora eu vou contar a história. Eu tava na minha PA, quieto, fazendo nada, e vem um Eduardo no comunicador interno. E aí, cara, beleza? Oh, tô pensando em fazer um podcast. Eu falei: não, para com isso, cara. Sai dessa vida, meu. Ele: não, vai ser legal. É tipo um negócio bem tranquilo, não sei o que lá. Ah, tá, eu e o X, né? Que era o apresentador X aí. Ah, não, tudo bem, né? Eu participo, né? Meu foco era ser destaque, né, cara? Mas tudo bem, aí eu participei daquela peleja ali, mostrei o potencial, e hoje em dia a gente tá vendo, né, colhendo os frutos, né, e tal. Deixando palhaçada de lado, eu vou ler aqui o último e-mail, que é o e-mail do Leandro Augusto. Ele já ouviu, ele já deu um e-mail dele também. Aí ele falou assim: fala, devoradores, eu continuo ouvindo sim, né, que ele respondeu o que a gente perguntou no último cast, né? Aí ele falou assim: maior surpresa terem lido meu e-mail no pod. Não é nada, a gente recebe tanto e-mail, sempre lê, cara, não esquenta sua cabeça quanto a isso. Já ouvi todos os podcasts. Mais um, hein? Mais um, hein? Mais um, todos. A galera tá corajosa aí, né? Yes, né? Ó, ouvi todos no meu smartphone. Deve ser smartphone que nem do Dalton, cara. Está lotado de podcasts de vocês. Aí ele exagerou, né? Lotado não, né? Tem 16. É bastante podcast, peraí. Né? 16, né? Mas tudo bem. Né? Quem ouve podcast, ouve de novo. Eu não faço isso nem ferrando. E agora ele falou assim, né? Agora torcendo pro Edu arrumar a conexão da internet, né? Que até então o Eduardo aí, que é proprietário de várias residências num bairro aí de São Paulo, fez uma mudança aí e tal, e fica sem internet. Grande barão do comércio imobiliário, né? É, exatamente, cara. Mas isso aí é uma outra história que a gente pode contar em outro podcast, né? Que tem golpe do baú e tal, vários negócios assim, cara. Aí, continuando aqui do Leandro, ele falou assim: é, quanto ao atraso, aí é uma reclamação, né? Não se preocupem, o importante é quem vocês sempre mandam muito bem. É que ele falou assim, que vocês sempre mandam muito bem. O último pod foi show. Ah, Dalton, o Dalton tava reclamando que a gente não tinha comentário no último cast, tá vendo? O último cast foi show, Dalton. Showtime. E uma pergunta, vocês pretendem fazer outro MusiCast? Dalton? Edu? Sim, eu pretendo. Sim, eu tenho... fortes candidatos aí a músicas. Olha, só que porque o Dalton é um cara que é um visionário da música videogameística, né? E tipo volume 2 ou algo do tipo. É, bom, é isso. Tudo de bom, até a próxima. É Leandro Guttor. Valeu, Leandro. Um abraço. Um abraço efusivo, né? Um abraço pro Leandro. O Dalton não mandou um abraço pra ninguém, né? O Dalton é meio egoísta, Dalton. É, eu na verdade, eu sou meio um cara muito recolhido, recatado. Frio, né? Uma pessoa fria. E, não é que eu não me importe, eu só não sei expressar. Só não sabe expressar. Ah, tudo bem. Ah, tudo bem, Dalton. A cada vez que a gente receber nosso primeiro e-mail feminino, cara, o Dalton vai ficar se coçando. Vai largar o Marcelo e vai ler o e-mail, cara. Ah, tá certo. Cara, que a gente recebeu um e-mail de uma mulher. É verdade. E você que está ouvindo, sim, você pode ser a primeira mande um e-mail para o contato@devoradoresdecontroles. Ganhará uma citação honrosa. Você ganhará uma citação honrosa de Dalton Belo. Dalton Belo, se você ver lá no nosso site, tem uns retratos dele lá, cara, é presença, cara, estiloso, blá blá blá, e futuro riquinho. É, aí. Os caras estão falando como se. E só eu precisasse arrumar a namorada, né? Então tá todo mundo comprometido aí, né? Ah, entendi. Até a Lídia, né? Eu estou comprometido. Só o Eduardo pode falar alguma coisa aqui, né, velho? Tá, você magoa, né, cara? Tô te ajudando, entendeu? Você me prejudica desse jeito. Ah, entendi. Tudo bem, né? Romances mal sucedidos à parte, né, Dalton? Vamos continuar aqui no podcast. E vamos falar sobre as novidades, né, primeiro. A primeira novidade é o seguinte: como a gente demora pra gravar o podcast, o Eduardo, como um visionário da Interwebs, um cara moderno, descolado, ele pensou o seguinte: por que a gente não grava toda semana um podcast ao vivo, sem edição, sem nada, e joga o áudio lá pro pessoal fazer download de quem não ouviu? Exatamente, a gente tá fazendo. Todas as quintas, né, por enquanto, né? Quintas-feiras às 9 horas da noite. Até umas 9h30, 9h40. A gente faz uma gravação do podcast ao vivo, falando de alguns temas, assim, atuais, algumas notícias, ou alguma coisa que alguém queira falar. E também tem um chat lá ao vivo, se a pessoa quiser lá participar lá no chat, reclamar, falar: meu, isso aqui tá uma porcaria, isso aqui tá muito louco, pode ir lá reclamar na hora. A gente lê, né, os comentários ali. Teve um beta já, quando vocês ouvirem. Acho que quando esse podcast for lançado, a gente vai ter um terceiro ou quarto já. Do ao vivo já lançado. E assim, é só ficar atento lá no Twitter, no Facebook. Assim, a gente sempre posta o link lá, né, pra você participar ao vivo lá. E é isso, né? Não sei se o Du quer falar alguma coisa, ou o Dalton quer falar alguma coisa do podcast ao vivo. Não, então, o Lira já falou prodigiosamente bem, hein, cara. Foi um sucesso absoluto. Mais de 3 ouvintes. Mentira. Tivemos picos de mais de 7 ouvintes. Uhum. Se vocês forem otimistas, a gente começou com 3, depois foram pra 7, mano. A gente tem mais de 100%, cara, de aumento de audiência no segundo, mano. Muito mais de 100%. Bom, então, negócio é, assim, é uma questão de tempo até alcançarmos aí um status de 1.000 pessoas reclamando ali ao vivo. Então, assim, se você quiser participar aqui, mandar sua cartinha, que será lida pelo Dalton, pelo Eduardo ou por mim. E então você manda lá pro seu contato @devoradoresdecontroles.com.br. E também no Facebook, lá, o facebook.com/devoradores, né, que o Facebook tá bem agitado ultimamente, né, a gente vira e mexe, alguém posta alguma imagem, algum comentário, geralmente falando do podcast ao vivo, ou falando de alguma coisa que todo mundo vai reclamar, como eu postei do Pro Evolution 2013. E o nosso tem o Twitter também, que é o twitter.com/devoradores_, né, tem um underline lá, que tem os devoradores de Cuiabá, que eles não liberam esse login pra gente. Devoradores de Cuiabá, libera esse daí. Devoradores de Cuiabá. Devoradores de Cuiabá, lamentável, né? Tudo bem. E é, o Twitter é meio parado, né? Fica meio devagar, mas a gente também dá uma olhada, sempre recebe notificação e responde. Então, sem mais delongas, vamos ao podcast 17, 17. Games e HQs, HQs e games. Um tema aí muito legal que a gente vai falar basicamente aí sobre alguns jogos, né, que a gente gostou ou não gostou aí. Mais detalhes logo a seguir. E agora vamos ao top 5 jogos. Se você não jogou, você fez bem. Se você jogou, tristeza, você desgraçou a sua vida. Avengers, assemble! Superman 64. Isso é um jogo que você faz tudo, menos lutar contra vilões. Hulk Smash! Top Gear Rally de Nintendo 64. Se você teve esse desprazer de jogar esse jogo, parabéns. Você é um desgraçado, que é um jogo muito ruim. This is impossible. Fighting Masters. É, vai substituir Street Fighter. Unacceptable! Shaq Fu, do Super Nintendo. Shaquille O'Neal lutando com Kung Fu. Sem mais. Having fun? ET de Atari. Ah, eu achei esse jogo enterrado aqui no quintal de casa. Pensei que nem existia essa porcaria aí. E agora aqui no podcast sobre HQs e games. Primeiro eu vou explicar como vai funcionar o cast mais ou menos, que é o seguinte. A gente vai falar assim, a gente vai falar alguns jogos de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits que a gente jogou, que a gente gostou, e tem tema também de padrinho ou alguma coisa assim. E também a gente vai falar a primeira experiência que a gente jogou. Primeiro a gente vai começar falando qual foi o primeiro jogo que a gente lembra de ter jogado que o tema era super-herói. Tudo bem? Vamos começar então. O Eduardo vai falar o primeiro jogo que ele jogou que o tema era super-herói. Qual que foi, Eduardo? Eu, como comecei a jogar no Atari, os dois, eu não lembro qual foi o primeiro e qual foi o segundo, mas os dois jogos que eu, mais antigos que eu lembro de super-herói é o Superman do Atari, né? 2600, o jogo é de 1978, e o Spider-Man também de Atari 2600, de 1982, né? Eu não lembro qual foi o primeiro. Esse Superman é um jogo muito esquisito, cara. Não dava pra entender o que tinha que fazer. Você ia andando com o Clark Kent, assim, tipo, você ia passando pela tela. Não é aquele jogo que a tela vai andando, né? É, tipo, quando você passa de uma tela pra outra, a tela muda completamente, assim. Aí tinha algumas telas que tinha uma cabine telefônica, aí você entrava e conseguia se transformar no Superman. Aí, quando você fazia isso, começava a vir umas kriptonitas, assim, na tela. Eu cheguei até... Cara, é incrível o que a curiosidade mórbida faz, cara. Eu cheguei e fiquei curioso. Às vezes quando eu vejo um jogo muito ruim, cara, e que, aliás, esse Superman era um jogo ruim. Quando eu vejo um jogo muito ruim, cara, eu fico pesquisando pra saber, será que era tão ruim mesmo? E da maior parte das vezes eu percebo que realmente é verdade, cara. O jogo é ruim mesmo. Horrível. Superman já tá, assim, na verdade você começa como Clark Kent, aí você vê o Lex Luthor explodindo uma ponte, né? E é engraçado, na verdade, isso que eu tô falando pode tirar o filme da cabeça. É tudo a imaginação, tá vendo? Um monte de pixel lá. Sim, né? Sim, é horrível o gráfico. Então, aí você entra numa cabine e vira o Superman. Aí você tem que... O objetivo do jogo é você buscar todos os pedaços da ponte, mas o tempo que você põe os bandidos na cadeia. Só que se você não colocar também, não pega nada. Sim, tem umas células, né? Aí você vai voando com o Superman. Aí você cata o cara pela cabeça, assim. Aí você joga ele dentro de uma cela. Aí se a criptonite te acerta, você perde a habilidade de voar. Você só consegue voar de novo se você acha uma outra cabine telefônica ou se você encontra a Lois Lane, que é um quadrado com um cabelinho preto pra trás. diferença. E aí você volta a voar. Que nem Eduardo falou, o jogo tem tela atrás de tela, só que a navegação não faz o menor sentido, porque tem tela que você vai passando, ele só muda a cor, assim, no fundo. Sim. Várias vezes. E, cara, é um jogo que um mapa ajudaria se ele fizesse algum sentido, entendeu? Mas também, é que assim, o que eu acho desse jogo aí é que eu acho que a ideia dele foi audaciosa demais pro Atari. Né? Porque já o outro jogo que eu citei, o Spider-Man, aí não, já é um jogo mais. É um jogo assim de Atari, é um jogo bem melhor, porque ele é bem mais simples. É um prédio, você tem que ir lançando a teia do Homem-Aranha, né? E vai subindo o prédio e vai desviando de uns inimigos que vão jogando umas coisas da janela, né? É um jogo bem mais simples de Atari, não tem muita invenção quanto teve nesse do Superman. É um jogo bem mais jogável do Spider-Man. E era bem legal, você jogando a teia assim, você subia devagarinho. Aí toda vez que você caía, o Spider-Man começava a despencar, só que você tinha uma chance ainda, no desespero, de ficar tentando mandar umas teias pra tentar pegar algum lugar antes de você chegar no chão. Sim, dava pra se recuperar. E a teia não podia pegar na janela, né? Não. Era, tinha que pegar no prédio e tal. Cada vez mais alto que o prédio ia ficando mais difícil, porque você já não tinha aquele lugar retinho pra você mandar teia, você tinha que mandar teia meio de lado e tal. Mas eu confesso que eu achava muito engraçado ver o Homem-Aranha despencar 30 andares, assim, cair de costas no chão. Né? Achava engraçado, mas achava hilário, engraçado, velho. Achava engraçado, e caia duro, tal. Nossa, que animal, velho. Ele caía de costa, né? Duro. Ó, sobre esses jogos aí do Superman, Spider-Man, de Atari, velho. Desculpem, mas eu não joguei esses jogos aí, porque não é da minha época, né? Então eu não sei de nada, só acredito aqui nos senhores, né, que jogaram esses jogos. Tinha mais algum jogo de herói pra Atari? Cara... Acho que eu lembro, tinha aquele X-Men... Ah não, acho que esse não era de herói, né? Acho que era... Não, esse não era de herói, não. a galera que ouve o podcast vai, com certeza, alguns mais... Bibliotecas humanas vão conseguir lembrar mais alguma coisa. Eu só lembro desses dois, mano. Eu também só lembro desses dois. Então, eu me desculpe, né? Sou uma pessoa jovem, perto de vocês dois aí, né? Porque, não, mas o Dalton não. O Dalton da mesma idade que eu. E o Dalton era rico, eu teve videogame desde pequeno, cara. Eu não era rico. Mas eu lembro, o primeiro jogo, mais ou menos, foi algum jogo no Mega Drive. E pelo que eu lembro, era do Homem-Aranha, cara. Eu só não lembro qual jogo do Homem-Aranha. Não, que o Homem-Aranha tem uma porrada de jogo, cara, do Mega Drive. Sim, que eu lembro. Que eu lembro que eu joguei assim, tem o Homem-Aranha e X-Men, né, que era um joguinho que você jogava umas telas com o Homem-Aranha, umas telas com os X-Men, e era tipo meio bizarrinho esse jogo, assim, meio difícil até. Mas o que eu lembro bem mesmo são os últimos, né? Que era aquele que tinha o Homem-Aranha e o Venom e o Maximum Carnage lá, que eu tenho até o gibi desses jogos aí, então. Aí eu comprei, eu jogava só por causa do gibi. Do HQ, né, na época, né? Assim, até uma coisa que eu ia comentar antes da gente começar a falar dos jogos, é que assim, nos anos 80 ali, começando nos 90, eu era grande fã de revista em quadrinho, acompanhava mesmo, principalmente da Marvel, né, da DC nem tanto. Mesmo sabendo que o Batman dá um pau na Homem-Aranha, né? Pra colocar o pessoal dentro, a Marvel é Capitão América, Thor, Vingadores, né, X-Men, e DC é Super-Homem, Batman, Liga da Justiça, né? Que tá na moda. Eu era um grande fã. O Marvel. Isso, e eu era um grande fã de revista quadrinha, e você acabava procurando um jogo ou outro de herói pra jogar. Só que, pelo que a gente vai ver aí, é meio decepcionante também os jogos de heróis, assim. Pelo menos no começo era bem decepcionante. Acho que, meu, um jogo ou outro era bom, cara. Eu lembro que até esse do Homem-Aranha, do Venom, aí do Maximum Carnage também, é o maior homem, né? Tipo, nossa, que jogo, cara. Era difícil. Mas eu lembro que eu jogava, porque eu gostava do Homem-Aranha, que era uma idiota, né? Tudo bem. Mas eu acho que foi um do Homem-Aranha, cara. Ou foi aquele do... Ou foi esse daí que ficou o Homem-Aranha, os X-Men, ou dos X-Men, assim. Bem, é um jogo bem antigo de Mega Drive esses dois aí. É, a nota que fica pra posteridade, assim, jogo... Primeiro jogo de herói que o Lira jogou. Ele não lembra. Ah, meu. Eu, tipo, vou ser sincero, assim, jogo de herói. Não precisa se sentir culpado, pode ficar tranquilo. Abre aspas, né? Não me lembro, fecha aspas. Não, eu lembro, eu lembro. Só que eu lembro exatamente qual. Eu lembro que tinha o Homem-Aranha ali e tal, ele pulava, jogava as teiazinhas dele ali, pantos. Enfim, deixa em paz vocês. Agora vamos aqui os jogos mais memoráveis dos 8-bits, mano. Acho que eu vou lembrar algum de 8-bits, tá bom, viu? Mas vamos começar novamente com o Eduardo, que o cara tem uma memória incrível. Qual foi de 8-bits aí de herói que você lembra? Então, tinha um jogo aí do Surfista Prateado, Silver Surfer, né? Do NES, do Nintendinho, de 1990. Aí, só que é um jogo de navinha, né? Na verdade, né? Navinha, é, cara. Navinha é clássico. Né? É um jogo de navinha. Você sobe, você tá em cima da prancha lá do Surfista Prateado e aí a tela vai side-scrolling, né? A tela vai progressão lateral ali. E é frustrante esse jogo. Esse jogo é bem frustrante mesmo. Tipo, em qualquer lugar que você encostar, você morre na hora. Qualquer lugar do cenário que você encostar, você cai na hora e morre direto. Tem até uma crítica do Hangry Videogame Nerd, né? Que ele costuma fazer uns reviews dos jogos, criticar coisas engraçadas no jogo, né? E ele fez um review desse jogo aí, é bem engraçado. Esse jogo é bem frustrante, bem ruim mesmo também. Muito tiro na tela, às vezes tem lugar que... A zona onde você pode ficar na tela é tipo uma fração muito pequena. Se você estiver em qualquer outro lugar no próximo segundo, você vai estar morto. É, encostar morreu, né? Você cai na hora encostar, e o que é mais frustrante é porque o Surfista Prateado é tipo, na Marvel, assim, ele é um herói cósmico, assim, super poderoso, né? Aí você vai jogar o jogo do Surfista Prateado, você toma um tiro e morre na hora. Tá certo, mano. Você é o que sente, você aguenta quantos tiros. Mas é o Surfista Prateado, pô. É o Surfista Prateado. Pô, um sapo cospe uma água lá, ele cai, pelo amor de Deus, cara. Cara, o Surfista Prateado é Arauto do Galactus. Ele sai pelo universo aí procurando planetas pro Galactus devorar, cara. Pô, o Surfista Prateado alopra geral, né, cara? Não é aloprado. Né? Não, ele alopra, né? Alopra geral e morrendo aí de qualquer forma. Então vamos ao próximo jogo aí, né? Qual é o próximo jogo? Então, tinha um jogo do Wolverine também pro NES, um ano depois do jogo do Surfista Prateado, 91. E aí é um jogo de plataforma até que é razoável pra época, né? É bem jogável. Peraí, esse era aquele jogo que o Wolverine só tirava as garras quando você pegava o power-up assim ou não? Não. Tinha ele garra. Tava sempre com as garras pra fora? Tinha garra direto. E esse jogo aí é um jogo tão padrão, mas tão padrão, que ele tinha umas partes de água. Sabe o jogo de aventura padrão que tem que ter parte de água? Que você tá andando no cenário e tem uma parte que tem que começar a nadar, assim, né? É tipo... chamada fase da água. Isso, chamada fase da água. Tipo assim, num jogo de aventura padrão isso faz sentido, mas num jogo do Wolverine, toda hora, isso não fazia muito sentido, né, cara? Então, acho que meio pegaram um template de jogo de aventura lá e jogaram o Wolverine lá. Mas o jogo não é tão ruim assim, não. Dá pra jogar tranquilo. E... Dalton, tem algum jogo que você jogou? Não entendi. Então, esse próximo coisa. Jogo aqui tá aqui na lista, Spider-Man Return of the Sinister Six. Joguei pra Nintendinho isso daí. O Eduardo parece que jogou ele pra Master System, né? Ah, e é até legal você comentar isso daí, porque, tipo, a versão do Master System, isso aí você pode ver em review e tudo, ela é bem superior à do Nintendinho, cara. Porque a do Nintendinho é triste, velho. É muito triste. Ruim. A versão do Nintendinho é muito ruim, cara. A versão de Nintendinho, pra você ter uma ideia, o botão A, né? No caso do Nintendinho tem dois botões, A e B, né? Botão A soca. Só que é estranho, porque se você só dá um toquinho no A, dá tipo uma mini voadorinha, assim. Que nem a do COD no... mini voadorinha. É, cara, ele dá uma mini voadorinha que não acerta bosta nenhuma, cara. E às vezes tem inimigo, você fica pulando pela tela inteira tentando acertar ele, cara. E é muito frustrante, você não acerta ele. Controles horrendos. Um mapa totalmente labiríntico, aliás, uma fase totalmente labiríntica, sem mapa. É, cara, uma mancha na história do Homem-Aranha. E aliás, assim, talvez um dos grandes motivos por ele levar um pau do Batman é esse jogo, cara. É, já no Master System era um bom jogo esse daí. Aí, tipo, a história do jogo ele é baseada num grupo de vilões que se chama os Seis Sinistros, né? Que são inimigos do Homem-Aranha. Se uniram pra ferrar com ele, né? Lógico. Esses inimigos aí, eles surgiram nos quadrinhos, né? Em 64. Não os inimigos em si, mas o grupo de vilões surgiu em 64 no almanac do anual do Homem-Aranha lá. O original, ele era formado pelo Abutre, Dr. Octopus, Electro, Homem-Areia, Kraven e o Mistério, né? Não empolgava tanto esse jogo assim, mas pra quem era fã de quadrinho na época era o que tinha pra hoje, né? É, só o Homem-Aranha só ganhou dos seis, porque se fossem sete, o sétimo seria o Batman, ele levaria um pau no Batman. Por que você reforça tanto isso? O Dalton ama muito o Batman e odeia muito o Homem-Aranha. Eu tô sentindo uma paixão aí, eu acho que o Dalton queria ser o Robin, cara. Dalton. Porque o Robin é. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá, né, Dalton? Então, mas o Dalton tem uma paixão reprimida aí pelo Batman, mas tudo bem, né? Não, velho, só falei que o Batman não fala, velho, é só isso. Oh, calma aí, Dalton, toma dentro, assiste o último filme do Batman. Cara, que isso aqui eu ainda não consegui ver, velho. Porra, meu, tá bom. Mas, por favor, prossiga. Vamos lá. Continuando aqui na lista de 8-bits, Eduardo tem mais um jogo. Cara, tem um jogo pra Master System que chama Asterix. É um ótimo jogo de plataforma, assim, de aventura pro Master System. E o que pouca gente sabe é que ele é baseado num HQ francês, né? Que é o Asterix e o Obelix, que são os dois personagens dessas histórias. E é isso daí. É um jogo que teve... Depois ele continuou em várias outras gerações, plataformas, mas eu lembro bem, assim, do jogo de Master System, porque foi um jogo que eu joguei e gostei, assim, tipo, você tinha que escolher entre o Asterix e o Obelix nas fases, porque cada um tinha poderes diferentes, né? Por exemplo, o Asterix pulava mais alto, aí o Obelix era mais forte, então você conseguia destruir os blocos. Aquele padrãozinho de jogo de aventura, mas que na época, assim, do Master System, era das coisas mais legais que tinha pra você jogar. Mais um jogo aí de herói para o NES de HQ. Tem um X-Men que saiu para NES, chama Duncanny X-Men, né? E esse jogo ele foi feito por uma fabricante que chama LJN, né? LJN. E assim, é meio que uma regra que todo jogo feito para LJN de herói, tudo que a LJN põe a mão é uma bosta. Isso é uma merda. Esse jogo do X-Men é uma bosta, cara. Tem uma visão assim, top-down, né? Sabe? Aquela visão por cima, né? Chamada visão por cima. E lembra, não sei quem jogou aquele jogo de Super Nintendo, que é Zombies Ate My Neighbors. Não sei se vocês lembram. É um jogo que você andando e atirando, mas você viu o carinha de cima. Até acho que é mais ou menos parecido com o jogo que o Lira vai falar daqui a pouco. Mas, cara, um jogo com gráficos horríveis. Todo bugado, difícil, ruim. Você podia escolher entre quatro personagens. Se eu não me engano, era o Wolverine, o Ciclops e. Não sei. Só que não faz a menor diferença, porque os outros dois são igualzinhos. Eram dois de atirar e dois de dar porrada. E dava pra você jogar um co-op assim, básico, mas nem isso salvava o jogo. Porque o jogo era uma bosta do começo ao fim. E. Muito difícil, muito, muito difícil, a ponto de ser injusto. E não é aquela dificuldade baseada em aquele desafio que você quer vencer, é aquela dificuldade baseada em apelação mesmo. Então, mantenha-se longe dessa merda, desse jogo de... Calma, Dalton. É muito rancor como cara. Pessoa só, velho. Não carregue no seu emulador. Nem pode jogar no emulador que tem pra iPhone, serve essa merda, cara. Não põe a mão nesse jogo. Ok, calma, Dalton. E só pra finalizar, eu vou falar um jogo que eu lembrei, assim, uns 45 minutos do segundo tempo que eu joguei de Nintendo. Que é o The Punisher. O jogo é muito legal, Dalton, The Punisher. É muito divertido. Só que é esquema que o Dalton já tinha falado isso do X-Men. Você fica, tipo, o personagem fica no canto da tela, aí você tem a visão, assim, de baixo, né? Só que tem um problema e tem uma solução que é meio tosca, né? Que esse jogo é pra usar pistola. E tipo, se você não tem a pistola, você joga com o controle. Aí fica uma mira assim na tela, você vai arrumando com o joystick essa mira e você vai atirando. Esse jogo também é difícil, né? Lembra, tipo, é muito difícil, cara. Tem uma parte assim, que vem muitas pessoas na tela, você tem que atirar desesperadamente ali, mas tem que recarregar e atirar, assim, que... na pistola até que é rápido, né? Você abaixa assim e recarrega, né? No controle você tinha que abaixar a mira ali, depois subir a mira, já se ferrava já. Nossa. Só que assim, então, é difícil, mano. Tinha uma parte que a gente chegava no navio, aí vinha uma galera também, assim, matar. Pô, Punisher total, é uma carnificina só, tá? Mas o jogo é legal. Esse jogo é de 1991, sabe? O jogo é de Punisher, eu não entendi. Não cheguei a jogar, nem ouvi falar desse jogo. Mas é legal. Se aí, ó, depois da frustração do Dalton, né? você ouve que tem um jogo legal de Nintendinho, cara. Então, você pode, cara. Então, aproveitando a mesma época, né? Porque isso aí de que ano, você sabe? 91, tá. Na mesma época, só pequena adendo aqui, teve um jogo do X-Men pra computador. Na verdade, pra MS-DOS. Ele era meio RPG, esse jogo. Esse jogo era o X-Men 2, The Fall of the Mutants, né? E você escolhia até entre quatro personagens da Marvel, não necessariamente X-Men, mas que fazem parte, né? Deixa eu ver aqui. Não, todos X-Men, são besteira. E você escolhe quatro personagens, cada um com seus atributos, um tipo com RPG mesmo, e até que era bem, bem legalzinho pra época, né? Mesmo porque nessa época os jogos de computador não tinham como ser. Assim, era costumava ser até bem, bem interessante. Porque no computador você não tinha muito o que jogar, né? E na verdade isso até tornava ele até. Tinha uma certa diferença, aliás, uma diferença bem gritante entre jogos de computador e jogos de console nessa época. E esse X-Men era uma mistura de beat'em up com RPG, bem legalzinho, quem puder colocar aí pra ver review dele no YouTube ou em qualquer site aí, vocês vão ver que a galera normalmente fala bem desse jogo. X-Men 2, Fall of the Beast. Muito bem, Dalton aí relembrando aí algum jogo bom, depois de ter achincalhada. Esculachou o jogo dos X-Men do NES, né? Senhora, mano, eu fiquei com dó, velho. Eu fiquei com dó. E então assim, agora nós vamos pular dos 8-bits para os 16-bits. Aí sim, né, jogos decentes, jogos divertidos, jogos que você se matou de jogar. Vamos começar com o Eduardo. O Eduardo é de praxe, né, de começar, que o cara é uma enciclopédia. Fala aí, Edu. Então, do Mega Drive, o primeiro que eu me lembro, assim, que eu joguei, que eu gostei, foi um Batman, que foi lançado em 91. Aí, não sei se o pessoal lembra, em 89 teve o filme do Batman, né? O primeiro filme do Batman lá com o Tim Burton. Que o Tim Burton fez o filme, né? O diretor, que o Batman era o Michael Keaton, né? Não sei se vocês lembram desse filme aí. É esse. Lógico, filme, né? Então, passou na segunda tarde mil vezes. Mil vezes. O Batman meia boca, né? É o Michael Keaton, não falo que isso foi um filme ruim. Então, mas esse filme aí fez um sucesso grande, assim, na época, né? Enorme. Teve até a continuação, que foi o Batman Returns, né? Que a gente vai falar também. Aí acabou, claro que virou um jogo, né? E aí, é um jogo que é baseado num filme que é baseado num HQ, né? E aí ele teve versões para várias plataformas, né? Pelo que eu me lembro, assim, ele foi o primeiro jogo, assim, baseado no personagem de HQ que fez bastante sucesso, né? Porque antes disso aí, nada chamou tanta atenção, assim. Eu lembro que tinha detonado em revista, o pessoal falava bem desse jogo, né? E, só que aí foram lançados vários jogos com o mesmo nome, né? Só que a versão do Mega Drive, ela foi feita pela Sunsoft, né? E ela é exclusiva. Já a versão do NES, ela foi desenvolvida também pela Sunsoft. Ela lembra um pouco a versão do Mega Drive. Já as outras versões, teve para computador, teve para Super Nintendo, teve para N plataformas. Pera aí, a versão que você fala de NES, é a versão de NES com o jogo. O Mega Drive esse Batman tinha a mesma versão para o videogame de uma geração anterior, é isso? Isso. Da Sunsoft, né? Só que... Esse Batman é aquele que lembra até um pouco de Ninja Gaiden? Isso, exatamente. Lembra um pouco pulava de Ninja Gaiden. Pulava na parede e tal. É um jogo de plataforma, assim. Não é um beat'em up. É um jogo de plataforma difícil, do Batman. Difícil. Esse jogo é extremamente difícil, né? Joguei no NES. Sim, só que aí a versão do Mega Drive tinha bons gráficos e tal. Aí, também, as outras versões de PC, de Super NES, acho que teve pra Amiga, saiu pra vários consoles. Aí tem uma versão da Ocean Software, só que é um jogo bem diferente e bem lixo também, né? É um jogo bem ruim mesmo, bem diferente. Mas o Ocean Software era pra qual plataforma? Pra Mega Drive e pra NES. Aí o de Super NES já era o da Ocean, né? Esse jogo de herói, vocês vão ver que vocês vão encontrar muito disso, assim. O jogo tem o mesmo nome, mas é outro jogo. Tem bastante disso em jogo de herói. Jogo anônimo também, que foi lançado um em 90 e depois tem um outro em 2005, que é outro jogo, mas tem o mesmo nome. Fala aqui, ó. Fala de um jogo muito legal, cara. Que eu coloquei aqui, né, como Batman e Robin de SNES, né? Que é o The Adventures of the Batman e Robin, né? Esse jogo aqui é baseado no desenho do Batman e do Robin. Esse jogo é legal pra caramba e também é difícil pra caramba. Tem várias telas ali que você joga com, tem uma tela que você joga com o Batman, tem uma tela que você joga com o Robin e tal. E dizem que a versão de Mega Drive é melhor que a Super Nintendo, a pessoa joga de Super Nintendo. Eu joguei de Mega Drive, esse jogo é ótimo, cara. Esse jogo é muito bom mesmo. E eu lembro que, tipo, a hora que a do Mega era tipo, não, é superavelmente melhor que a do Super NES, mas tipo, eu só joguei no Super NES. Aí tinha vários vilões ali, né, também tinha o Coringa, tinha o Duas Caras, tinha o Mr. Freeze, tipo, a maioria que tinha no desenho, sabe? É, era baseada naquela série que fez bastante sucesso do Batman. É, o Batman... aquele Batman com aqueles traços quadradões, né? O Animated Series. E... esse jogo é bem legal. O Dalton não jogou esse jogo? Não jogou, Dalton? Foi divertido. Não, não joguei esse jogo. Porcaria esse Dalton. Nem pra Super NES, nem pra Mega, cara. Tinha não joguei mesmo. Perdeu. Olha só. Então, aí outro jogo. Esse jogo do Batman e do Robin, que é de Vintes da Super Batman e Robin, né? Ele é de 94. Esse jogo aí. Tá. É, já é um jogo mais de fim de geração de Mega Drive. É, mas era mó bom, né? E outro jogo que eu lembrei aqui. Também de 94, que é o Spider-Man Venom, o Maximum Carnage, né? Que eu falei já que eu tenho lá, né, o HQ dessa série. E ele é bem fiel ao HQ, esse jogo. Se vocês lerem, assim, tivessem lido esse HQ. Eu li e joguei o jogo também. É um beat'em up esse jogo. Né? É, beat'em up. E é bem fiel, assim, tipo, pelo menos as fases que você vai passando, aí mostra os trechos do próprio HQ. Essa história é uma treta que rola, que aparece esse vilão Carnage, né? E aí o Venom acaba ajudando o Homem-Aranha a lutar contra ele, não é isso? Exatamente. É que o Carnificina, né, ele é criado baseado, tipo, numa mutação do simbionte, né? É, então. Que o simbionte acho que acaba caindo num cara que é um psicopata. É, e aí fica muito mais perigoso do que o próprio Venom, né? E aí rola essa história. É uma história legal. História muito boa. O menino tem quatro aí, né? É muito legal. Mas tem uma fase muito difícil. Difícil, jogo difícil. Aí, cara. Jogo difícil. E o próximo jogo que eu lembro é o aquele da morte e retorno do Superman, né? Que é o The Death and the Return of the Superman. Tipo, esse jogo é difícil. Esse eu consegui terminar. Esse jogo, ele é baseado em duas histórias importantes, assim, do Super-Homem, elas são separadas, né? Primeiro você teve a morte do Superman. Nossa, eu lembro que isso foi tão famoso, cara, o negócio da morte do Superman, que eu lembro que falou até no Jornal Nacional, cara. É verdade. Quando saiu a história nos Estados Unidos, os caras anunciaram no Jornal Nacional que o Super-Homem tinha morrido, cara. Foi foda mesmo. Aí saiu essa história, aí depois teve umas outras histórias de meio, assim, e aí depois veio as histórias do retorno do Superman. Que aí, eu não sei se vocês lembram disso aí, tinha quatro super-homens, né? Aí no final nenhum era, né? Aí o super-homem de verdade... Tipo, tinha quatro, né? Aí na história ele ficava naquele suspense. Quem será o Superman? Quem será o Superman verdadeiro? E aí no final não era nenhum, aí volta o Superman. E esse jogo abrange toda essa história aí, a morte e o retorno. Era um jogo até que legal. Não, o jogo até que legal mesmo, mas tipo, tinha umas fases que era um pé no saco, mano. Eu lembro de um jogo, a gente tinha umas fases que assim, meu Deus, eu quero jogar esse jogo fora, mano. Não tem umas fases de navinha nesse jogo, cara? Tem umas fases de navinha. Tem umas fases de navinha. Mas é um jogo legalzinho, né? Aquele, nossa, que jogo, né? Mas tudo bem. Aí o último jogo que eu lembrei, foi do X-Men de Mega Drive. É o primeiro X-Men de Mega Drive, ele é de 93. Aí você escolhia o Ciclope, o Gambit, tinha o Noturno, o Wolverine, e tipo, eu lembro que o Wolverine era meio ruim e o Noturno era muito apelão, velho. Tipo, você ficava sumindo e aparecendo assim na tela, nos lugares, assim, era muito... Mas era um jogo legal e era bem difícil, né, esse jogo. Cara, eu joguei esse daí também, bem difícil mesmo. Eu tenho mais jogos aí também. Ah, então, segue aí, né? Tenho mais. Eu tenho... 16 bits ainda, tem o The Amazing Spider-Man versus Kingpin, né, que é o rei do crime, pra Mega Drive, né, de 1991, e aí esse aí foi um jogo que me frustrou demais, cara. Eu lembro que eu alugava ele pra tentar terminar, né, e eu não consegui terminar esse jogo, cara. Eu lembro que eu consegui chegar no último mestre, aí você tinha que enfrentar o rei do crime, tinha uma bomba pra explodir na cidade, e aí era muito difícil vencer ele, né, ele te dava meia dúzia de porrada e já te matava. né? Fora que assim, aí você tinha que matar ele dentro do tempo lá, que senão a bomba explodia e o jogo acabava, né? E eu não consegui, cara, me frustrou muito, mas era um ótimo jogo de Mega Drive, do Spider-Man, ótimo jogo mesmo. Você chegou a jogar isso aí, Dalton? Não? Não joguei. Essa... Cara, eu joguei pouquíssima coisa nos 16 bits de herói. Entendi, mas é um ótimo jogo, e só que me frustrou bastante aí. Então, já o outro que você vai falar, eu joguei bastante, cara. Tá, então, esse aqui eu joguei na locadora, cara. Pagava meia hora lá pra jogar. Eu não tinha Super Nintendo ainda, né? Fui ter um Super Nintendo depois, já contei essa história triste. Aí ele é o Batman Returns, né? Que também é baseado num filme e tal, como o primeiro Batman lá. Só que ele é o do Super Nintendo de 1993. Aí esse é um beat'em up, né? E ele foi feito pela Konami. Excelente o jogo, cara. Cara, um jogo onde o Batman dá porrada em todo mundo. Muita porrada, velho. Joga os caras no piso, voadora na nuca, soco no coração. Esse jogo é da hora. Muita porrada. Você vê que o Dalton gosta de violência. Sim, né? sim. E ele segue o mesmo exemplo do outro. Esse mesmo jogo, de mesmo nome, teve várias versões lançadas por desenvolvedoras diferentes. E são games que não tem nada a ver um com o outro. Né? Esse do Super Nintendo é bom, os outros eu já não sei. Esse é aquele Batman que tem uns motoqueiros com uns cabeção, não é esse? Cabeça de caveira gigante. Né? Esse mesmo. Eu lembro de pegar um palhaço do Palácio do Inferno e jogar ele numa janela, velho. Mas uma coisa que esse jogo não tem. Uma coisa que esse jogo não tem é dificuldade. É um jogo meio boiado, assim, termina numa jogada. Eu acho que é por isso que a galera gostava tanto também, né? Porque era um jogo que se for ver era fácil e permitia você. Impressionava bastante você poder dar uma voadora num motoqueiro ou jogar um cara numa vidraça. Sim, era. Um latão de bicho, sabe? A galera gostava de fazer essas coisas. Um ótimo jogo. Joguei esse daí, é bem legal, né? Bom, agora eu vou lembrar um jogo que ninguém lembrou de colocar na lista, mas eu lembrei agora. Que agora tá na moda, né, velho? Que são os Vingadores, mas tem aquele jogo do Capitão América and the Avengers, do SNES. Como não, cara? Tá na lista aí, cara. Tá na lista não, mas eu tô na lista diferente. Tá na lista aí sim, cara. Eu... É. Mas tudo bem, mas a gente comenta tudo desse jogo aí agora mesmo. Que esse jogo é de 91, que é aquele que é muito foda, assim, que no começo do jogo você começa ali e fala Go Avengers! Tu é muito sarro esse jogo. Go Avengers! É isso aí, velho. E esse jogo é muito difícil. É assim, ó. Avengers Assemble! É verdade. Cara, esse jogo era muito difícil, mas era tipo Esse jogo aí eu lembro que você jogava com o Capitão. Tinha o Capitão América, tinha o Homem de Ferro, tinha o Visão e o Gavião Arqueiro. Entendi mesmo. Os quatro personagens. E tinha. Esse jogo tinha pra arcade e tinha pra Mega Drive. Eu não lembro se tinha pra Super Nintendo, mas tinha pra Super Nintendo também, né? Eu cheguei a jogar no Mega e cheguei a jogar no Arcade. As vozes no Arcade eram muito, muito mais nítidas, né? Do que no Mega Drive. Ah, claro, né? A gente já falou da morte do retorno do Super-Homem, né? Aí agora eu vou falar de um jogo que é muito ruim. Que é mais um do Batman que é baseado num filme, né? Que é o Batman Forever. Cara, eu joguei essa coisa muito além, cara. Não, esse jogo é ruim mesmo. É ruim. É um jogo da Klein, né? Da extinta Klein, né? Que é aquela que fez o Mortal Kombat, né? É verdade. E o pior de tudo, esse jogo ele usava a engine do Mortal Kombat, né? Cara, ele é um Mortal Kombat, se abaixa, aperta o soco, ele dá um gancho. Você bota pra trás, aperta o chute, ele dá aquele chute rodado lá do Mortal Kombat. É todo baseado no Mortal Kombat, só que aí tem uns itens, né, o Batman. Tem o Bat-Gancho lá, tem o Batirangue. Fora que o Batman, quando ele anda parecido com o Scorpion, velho, quando ele tá andando. E é extremamente dura a movimentação, cara. O jogo, sabe o jogo pesado? Sabe como o jogo é pesado? Parece que você tá movendo um bloco de concreto na tela. Cara, mas o Mortal Kombat era pesado, né? E os comandos são meio difícil de dar o controle. Tipo, tinha uma hora que você tinha que mandar umas cordinhas pra cima pra você subir pro buraco que tava no teto. Sim. Só que, cara, o jogo não falava como é que você ia fazer isso. Você tinha que tentar milhares de coisas diferentes até uma hora sair a cordinha lá, entendeu? Não, e outra que você tinha que apertar o botão de defesa, cara. Era igual ao Mortal Kombat, tinha botão de defesa. Aí a hora que você soltava o botão pra tentar bater no cara, o cara te enchia de porrada, cara. Até porra, mas... se você ficasse apertando o soco sequencial, ele dava aquele sequencinha do Mortal Kombat, né? Aquele combinho, sabe? Soquinho fraco, né? Um monte de soquinho fraco. Isso aí mesmo, isso aí mesmo. E o gancho, cara, o gancho era igualzinho. O rodo também, né? Se você fosse, colocasse pra trás e desse um chute fraco, ele dava aquele famoso rodo, né, do Mortal Kombat. Cara, horrível esse jogo é uma bosta. A versão do Super Nintendo e do Mega são idênticas, as duas são uma bosta. Os jogos ruins à parte, né, o pessoal sempre reclama, não teve nenhum jogo bom. Só dois jogos bons, né, só porcaria. Não, eu falei uns jogos bons aí, o do Batman lá do Mega e o do Homem-Aranha eu gostei. E o Batman Forever do Super Nintendo eu gostei também. E tem mais um, né, que a gente não... que eu marquei pra falar aqui também, que é o Marvel Super Heroes, War of Gems, que é o... É uma saga famosa que tem nos quadrinhos, que é a saga de Thanos, né? Que ele pega as joias do infinito. É até o que tá rolando agora no cinema. No Marvel, né? Isso, exatamente. Mas, que... é o que tem no jogo também do Marvel, do Spider vs Marvel. Exatamente. Tem esse lance aí também. Porque esse filme que rolou dos Vingadores é meio prólogo pra essa treta aí do Thanos, né? Que, com as joias do infinito e tal. Também conhecido como As Tretas de Thanos, né? As Tretas de Thanos, exatamente. E aí ele é um jogo de plataforma pro Super Nintendo, mas, cara, sabe? Ele embarcou ali no sucesso da saga de Thanos, mas não é um jogo muito bom, não. É um jogo mais ou menos, meio durão também. Ah, só uma pergunta, Eduardo. Ah, aquele personagem que tem até aquele filme do Stallone, que é o juiz, né? Seria Judge Dredd. Era um personagem de quadrinho? Sim, perfeitamente. Então, bem lembrado, porque tem um jogo do O Juiz pra Super Nintendo, que por acaso é um jogo muito bom, cara. É verdade. Esse aí eu tinha esquecido de citar, o Dalton bem lembrou desse jogo aí. Era um jogo bem legal, era um jogo até... Não sei se vocês lembram daqueles jogos do Robocop, que você ia andando e atirando em todas as direções, é meio estilo Contra, né? Uhum. É. E esse era o jogo do... chamava Judge Dredd, né, pra Super Nintendo, e era bem legal, cara. Bem até violento, por sinal. E o Dalton falou outra coisa aí também agora, que pouca gente sabe. Ele falou do Robocop. O Robocop, ele nasceu nos quadrinhos também. É uma história do Frank Miller, que é um cara, escritor de histórias em quadrinhos famoso aí. Ele nasceu nos quadrinhos, depois foi pro cinema, e tem um jogo horrível do Robocop por aí, espalhado pelo mundo. Puta, eu não vi um jogo bom do Robocop. Tem jogo do Robocop no Nintendinho, tem jogo do Robocop no Super Nintendo, Mega Drive. Tem toda. Só não tem no 32. Eu só não vi, eu não lembro, de 32 bits, 64 e as últimas gerações. É, não. Porque eu acho que desistiram, cara. É. Não dá pra fazer um jogo bom do Robocop. O Robocop é um lixo, né, cara? Mano, pelo amor de Deus. Depois dos 16 bits não teve mais, né? E aí já não. Já tinha acabado a fama do Robocop e tal. Foi um jogo que o Super Nintendo você pulava com o Robocop, cara. Imagina você fazer um robô daquele tamanho e pular, cara. Ele pulava mó duro, assim, é mó engraçado. Ó, o Dalton tem cara que era fã do Robocop e que chorava naquela cena que o Robocop era picotado pelos bandidos lá e jogado na frente lá da delegacia. Dava uma aflição do caramba, velho. Ah, mas nessa daí eu chorei também, fiquei muito triste mesmo. Muito triste, cara. Robocop... Pô, o Murphy, né, cara? Coitado do Murphy, cara. Me dava... E ficava meio com dó dele quando você viu os caras aloprando ele, assim, porque ele era muito certinho, né, cara? É, o cara é um robô, velho. Beleza, então. Vamos 16 bits, vamos matar os 16 bits? Acabou, né? Acabou. Bastante coisa, né? Muitas coisas, né? A gente percebe que a gente gosta de 16 bits, né? Provavelmente aí, sei lá, 80% pelo menos quem jogou, vocês vão ver que foi tudo 16 bits. Com certeza. É verdade. E agora vamos falar aqui, vamos juntar gerações aqui, né? Vamos falar de 32, 64 bits, né? Porque 32, 64 bits, eles estão intrinsecamente ligados, né? 64 bits presenciou... Tem demais de horrendo em jogos de HQ, cara. O Lira vai prosseguir aí, mas a gente já deu uma prévia quando a gente fez o top 10. É verdade, é triste, né? Mas vamos lá, né? Dos 32 e 34 bits aí, o nosso iniciante aí que começa é o Eduardo, né? Como sempre. Então, aí teve o Spider-Man, né, pra PlayStation. Esse jogo, esse aí acabou ficando lendário, né? O Dalton... Já, a gente já comentou desse jogo e tal. Assim, esse jogo é um jogo do Homem-Aranha, o primeiro que teve pra geração de 32 bits. Ele virou base pra todos os jogos de Homem-Aranha que vieram depois, cara. Tipo, é aquele jogo do Homem-Aranha que você vai jogando a teia no nada, assim, e vai navegando pela cidade, assim, sabe? Tipo, muita gente deve ter jogado esse jogo aí. E ele é o total divisor de águas de jogos do Homem-Aranha no videogame. Depois que fizeram esse jogo, todos os outros seguiram o modelo dele de fazer jogo do Homem-Aranha 3D, né? Era um mundo relativamente aberto, né? E você podia... Ele tinha uma sensação de liberdade muito grande. Muito grande. Você ia navegando com a teia e tal. Mesmo você sabendo que a teia não tava colando em lugar nenhum. Sim, assim, é. Tava meio voando, né? É, você tava meio voando. E aí você tinha missões que você ia executando ali. Você tem que chegar no prédio tal e dar umas porradas nos caras tais. E aí vai seguindo em frente. Aí você ia abrindo, até me lembro que você ia abrindo roupas diferentes pra Homem-Aranha, você desbloqueava capas de quadrinhos, de verdade. Sabe? Sim. Você desbloqueando arte, etc. Coisas que você te encoraja a jogar um pouco mais, explorar mais o jogo. E foi um ótimo jogo, cara. Eu nem comento 32 bits porque vocês sabem da minha triste história, né? Não, agora como a tradição, eu vou falar de um jogo muito ruim mesmo, que a gente fez uma prévia aí no início do podcast. Que é o Superman 64. Essa eu joguei esse jogo, foi desgraça, mano. Desgraça, cara, isso daí é uma época que a Nintendo, quando tava com 64, ela costumava colocar o sufixo 64 no final dos jogos dela pra diferenciar dos jogos do Super Nintendo. Não, foi aí que começou a palhaçada, né? Não, aí você tinha Mario 64, Protoons 64, Superman 64. E hoje em dia é o quê? Não, mas assim, aí você vê que eles não... Eles pararam com esse negócio aí, enfim, eu também já falei, a gente já falou várias vezes dessa nomenclatura escrota da Nintendo aí. Enfim, esse era um jogo muito ruim, cara, assim, pra você ter uma ideia, ele começava os gráficos do 64 já eram, não eram lá essas coisas, mas mesmo com um jogo de 64 já não tinham gráficos ruins, né? E você começava o jogo tendo que voar por uma porção de argolas, né? E cara, você não podia errar, que era difícil, e se você errasse tinha que começar tudo de novo e tinha um tempo muito curto pra você fazer, então não dava pra você ficar embaçando. Só que mesmo quando você terminava as argolas, a sensação de recompensa era zero, né? Porque você, depois que terminasse as argolas, você tinha que ainda fazer uma mini missãozinha, não deixa o carro atropelar esse cara que tá na rua, aí tinha que pegar o carro e jogar, tá, cara. Mas era muito pouco tempo, mesmo, né, depois que você passava da parte das argolas, e se você perdesse na missãozinha, você tinha que fazer a parte das argolas toda de novo, cara, toda de novo, no começo. Então, tipo, o jogo nem pra ter cortesia de dar um checkpoint depois que você fizesse a parte das argolas. Não, você tinha que fazer tudo de novo. Aí quando você passasse a missãozinha, sabe o que vinha? Mais argolas. Mais uma porção de argolas, cara. Fora que era um lugar... sentido, né? Às vezes você tava voando, cara, e tipo, você ficava travando os sites incríveis, assim, sabe? Tipo, era um jogo muito mal acabado ali. E esse jogo, ele era baseado naquela série também do Superman, que é Animated Series também, que é Superman, que era da época do Batman. A história do jogo básica é que o Lex Luthor pega seus amigos, aprisiona e tipo, fica num mundo virtual, assim, pra... E você tem que, na verdade, isso daí é meio que o jogo do Lex Luthor, que ele tá fazendo com você, voe pelas argolas e faça as minhas missões e tal. Ah, saquei. E você tem que, na verdade, é uma puta desculpa, né? Rapada, cara, né? Mas assim, pra fazer o jogo da argola que os caras tanto queriam fazer, né? Cara, e é incrível, não, meio que regra, cara. É uma missão e uma argola. É uma missão e uma argola. E uma parte de voar por muitas argolas. E todas elas muito difíceis, assim. Muito difíceis. Até teve um cara que passou pela tortura de jogar esse jogo inteiro e colocar no YouTube. Mas é engraçado que quando chega nas fases finais, nas partes que não são de argola, ele se usa de muito. Todo jogo, pra passar dentro de parede, sabe? Pra cortar um puta caminho, assim. Pra terminar logo aquela tortura desgraçada que ele deve estar vivendo, porque, cara, é muito difícil. Até tem um comentário que eles fizeram que é o seguinte, traduzindo, né? Esse jogo é realmente muito realista, pois ele cria a dor que você realmente sentiria se você fosse o Super-Homem e tivesse sendo torturado no mundo virtual. Cara, é exatamente isso. Um jogo muito ruim, manter-se longe dessa merda. Uma grande cagada que a DC deixou fazer com o Super-Homem. E, cara, sabe, esqueça. Joga qualquer outra coisa, mas não joga essa merda. Muito ruim. Muito bem, o Dalton desabafou mais uma vez aí. Continua, Eduardo, continua. Então, aí a gente teve pra PlayStation também um jogo que chamava Batman Forever The Arcade Game também. Aí, esse daí era um beat'em up, né? Ele até lembra bastante o jogo que tinha pra Super Nintendo. E foi feito pela Klein também, né? E fez, foi a mesma que fez a cagada do Batman Forever pro Mega Drive pro Super Nintendo, mas essa daí ela meio que acertou a mão. Beat'em up não tem muito como errar também, né, cara? É, você pega o template do beat'em up lá que tem na prateleira lá e faz o jogo, bota a cara do Batman. E aí dá certo. Você tira o Hagar, assim... Você tira o Hagar e o COD, né? Aí você tira o COD e põe o Robin. Põe o Robin, aí você fez um jogo de sucesso. E aí, continuando no Batman, o Batman se vê que é um personagem bem usado aí, né? Nos jogos de HQs, né? Aí tem um jogo que chama Batman e Robin, pra PlayStation. Né? Aí, esse jogo, a proposta dele foi aqueles jogos de mundo aberto, né? E com elementos de adventure e simulação de evento. Tipo, eles quiseram passar uma realidade assim, que a cidade estava viva e tal, que estavam acontecendo crimes na cidade em tempo real e tal. É, a ideia é até boa, só que foi extremamente mal executado esse jogo. O jogo é uma bosta. Esse jogo é uma bosta. Cara, você passa 5 horas jogando só pra entender o que tá acontecendo, assim, e não consegue, né? Cara, a gente vai fazer uma linha aqui. A qualidade, cara, você vê que 80% do que a gente falou é uma bosta. É. Aí tem uma nota da IGN sobre esse jogo, né? Eles falam assim que no final das contas, você só vai jogar, você só deve comprar esse jogo se você for um fã fanático do Batman. Não porque é um bom jogo, né? Só compre se você for fanático, né? Se você for psicopata. Porque esse jogo é ruim demais. Então, cara, eu tô falando, tá confirmando. Vocês vão ver que 80% que a gente falar de jogo de herói é tudo cagada, né? Não presta, velho, não presta. Poucos jogos bons, assim, né? O que é triste, né, cara? Porque você vê que heróis, assim, são bem amados, assim. É, só foram acertar a mão nas gerações mais recentes. Sim, a gente vai chegar em vários jogos bons aí da geração. Se bem que a gente vai chegar em umas coisas meio escabrosas também, mas tudo bem. É, bem triste, né, mas... Nossa, tu vai falar disso aqui, bom, vai. E o 32-bit aí, então vamos encerrar o 32-64-bit. Tem muito triste, mais, né? Coisa, né? Não, lógico que teve, mas não que eu tenha jogado, ou você. Também não. Meu Nintendo 64, eu só joguei meia dúzia de jogos, tá tudo bem. Vamos agora então aos jogos aí, né, de HQ das últimas gerações, entenda isso como PS3 e Xbox 360, tá? E vamos lá, conversando com o Eduardo mais uma vez, porque o Eduardo é o cara do tema, né? Cara, eu até sei que o Dalton vai criticar esse jogo pra caramba, mas eu não vou falar tão mal assim. Eu vou falar mais ou menos mal, vai. Porque eu gosto da ideia de crossover. Eu não acho, mesmo que seja absurdo, mas esse jogo é o Mortal Kombat versus DC Universe. Nossa, o jogo não colou muito, né? Não deu certo. É porque também esse jogo foi lançado numa época que a série Mortal Kombat ela já estava meio em decadência, né? Então meio que os caras tentaram usar os personagens da DC, né? Que já também... Pra dar uma levantada. Já, e personagens esses da DC que também já não estavam com essa bola toda. Já estavam caídos já. Já estavam caídos, né? Aí vem Batman, Super-Homem e companhia, né? Contra Scorpion, Sub-Zero e companhia também, né? Aliás, é o primeiro jogo que usa os personagens do Mortal Kombat desde muito tempo, né? Não sei se... Ou pelo menos um jogo de luta, porque eu acho que teve um jogo do Sub-Zero aí de plataforma pra 32 bits, né? Não, pois é, 32 e 34 bits. Ah, não, mas esses jogos são bons. Esses jogos sim, eu tô querendo dizer que até, com exceção dos jogos de plataforma, até agora não tinha saído, sei lá, acho que desde os... Não, os 32 bits saíram. Eu ia falar que... Demorou muito pra sair qualquer coisa com o personagem do Mortal Kombat. Ah, no na nova plataforma. É, né? PS3 e Xbox. É, foi a estreia do personagem do Mortal Kombat nessa plataforma mais recente. E aí, esse jogo ele ficou marcado mesmo porque é uma grande farofada, né, no final das contas, né? Não, eu só não vou criticar, Dora. Eu só vou falar uma coisa sobre esse jogo. É. Superman versus Coringa, velho. Aí não dá, né? Não, então, e essa é justamente a parte que eu não critico. É, Eu acho que dá pra fazer, assim. É uma coisa que você tem que engolir. Tá? Tipo. Porque um jogo que é amado, por exemplo, que é o Marvel vs Capcom, tem um monte de coisa ali que não dá também. Né? Então isso eu não vejo. Muita problema, farofada. Não, peraí, mano. Superman vs Coringa. Não, tá, mas e Hulk vs Chris do Resident Evil? Isso é bom? Dá certo isso? Não, mas é porque eu também não gosto, tá ligado? Ah, então, mas é um jogo que a maioria das pessoas gosta. Então, tipo... Não, mano, você botou Superman num jogo. Sei lá, acho que se não tivesse botado o Superman no jogo, talvez eu odiasse mesmo. Problema o Superman, eu acho. Isso é uma coisa que eu não vejo problema nenhum. É pelo jogo ser ruim mesmo. Tipo, a mecânica do Mortal Kombat, ela já não estava mais... valendo Dalton, a pena como um jogo de luta. Agora eu não vejo Dalton, misturar personagem. O Dalton é tipo que nem aqueles caras que compra a enciclopédia Marvel... E pra saber a capacidade, os poderes de cada personagem e começa a falar que os negócios são impossíveis. Não, sabe? É. Tipo, o Coringa, não, peraí, o Coringa é um palhaço, John. Palhaço. E o porra, o Superman é o homem mais poderoso, o vitoriano mais poderoso da puta que pariu. Mas então, ó, permitindo. Aí então, aí você pensa aqui, né? Você pega o jogo do Dragon Ball, do Dragon Ball Z. Aí você luta Goku contra o Yamcha. Então, não tem calma, contra o Joker, o palhaço. Mas não, Goku versus Mr. Satan, tá vendo? E agora, velho? É tipo pior que o Coringa, velho. Não, então, não tem cabimento. Isso aí são coisas do videogame, eu acho que não tem problema nenhum. É pelo jogo ser ruim mesmo que eu tenho alguma crítica a fazer a ele. Mas, prossiga aí nos seus jogos aí, das últimas gerações. Então, aí tem um jogo que chama Watchmen. É The End's Night, né? Que é um prequel, esse jogo, do filme que foi uma adaptação de uma das mais famosas graphic novels de todos os tempos, né? que é o Watchmen. Watchmen é uma história dos anos 80, né? E demorou muito pra ser convertida pra cinema, né? E vocês assistiram o filme do Watchmen ou não? Achei filme legal, hein? Gostaram? Achei uma viagem legal esse filme aí. Então, e mesmo assim, tipo, o filme não faz tanto jus assim à história em quadrinhos. É, eu não tinha lido quadrinhos. Esse quadrinho é um dos maiores clássicos dos quadrinhos. Então, tipo, se ele fizesse jus, o filme fizesse jus ao quadrinho, ia, tipo, ganhar 18 Oscars, tá ligado? Ia ser uma coisa absurda. E não foi o caso, né? É um bom filme, mas não é pra tudo isso também. E aí o jogo, ele é um prequel pro filme, né? É uma história que é uma parte da história que tem no quadrinho, mas não foi colocada no filme para encurtar, né? Não dá para colocar tudo que tem no quadrinho no filme, porque é uma história bem, bem extensa, né? É uma história que foi lançada em 12 volumes, o Watchmen. E aí é um beat'em up o jogo. É um beat'em up, não tem, é aquilo que eu falei, não tem como errar. Mas ele não é 2D, é 3D, né? É um beat'em up 3D, bem legal até. Eu não joguei, Dalton não jogou. Next. O próximo eu joguei. O próximo é o Marvel Ultimate Alliance. Né? Tem um e dois esse jogo aí, né? Tem um e tem o dois. Né? É um jogo com, vou falar pra você, muitos personagens mesmo, sabe? Muito personagem. E você vai desbloqueando, né? Sim. Cada personagem tem skill tree, que você vai gastando pontos. Legal, sim, é um jogo que é bem casual, na minha opinião, e é bem divertido assim de se jogar, né? Você vai jogando com um monte de personagens da Marvel, tudo junto na tela ao mesmo tempo. São quatro, né? São quatro, é. Cooperativo online ou local. Eu joguei cooperativo online nesse jogo aí, um pouquinho na versão PC, né? Legal, cara, legal. Você, tipo, até personagem da Marvel, Visão, sei lá, o Blade, cara. Tem o Blade no jogo. Sim, tem muito. Eu não sei se tem todos, acho que não, porque a Marvel tem muito personagem. Ah, mas... não tem todos, não. Não tem. Mas tem grande parte assim, dos personagens da Marvel. Os mais famosos, pelo menos, tem. Mas é um jogo legalzinho, vai. É aquele jogo que você joga assim, vou jogar e vou dar umas olhadinhas. É um beat'em up 3D, que nem o Optimus. Aí você vai jogar até 4 pessoas. Só que esse é mais uma pegada visão isométrica, né? É verdade. E tipo. Nossa, tem o Wolverine é um cachorro louco, cara, nesse jogo aí. Ele fica nervosão lá, tem uns ataques de fúria, ele... E dá uma porrada no cara, é mó legal. Mas mesmo quando você não tava jogando com um amigo, o PC completava. Tinha que ter 104 caras na tela. Sim, sempre tem que ter 4 personagens na tela. E faz uma bagunça bem legal. Nossa, mano, um monte de explosão, blur, raio, não sei o que, golpe... Pega as coisas da fase e joga... É, nossa, mó loucura, mano. E aí o próximo agora é um jogo bem, bem recente até, né? E tá, inclusive está sendo lançado ainda, porque está sendo lançado em capítulos. É o The Walking Dead, né? E pra quem não sabe também, o Walking Dead, a série, é baseada no HQ. Inclusive, esse jogo, ele não é baseado na série. É baseado diretamente no HQ. Os gráficos até são uma pegada bem, bem HQ, assim. É chamado Cell Shading. Cell Shading, isso. Eu não cheguei a jogar o jogo. Conversei com pessoas que jogaram e joguei o demo, né? Ele é aquele jogo meio baseado em eventos, assim, tipo Click and Point. Você vai ter que ir interagindo com as coisas que estão acontecendo à sua volta, vai selecionando itens e a ação vai se desenrolando meio que sozinha, né? E meio tempo real. Às vezes você tem tempo pra você decidir algumas coisas, né? Tipo, eu vou atirar nesse zumbi ou eu vou fechar essa porta aqui pra ficar um pouco mais defesa e tal. E você tem que escolher isso na hora, assim, né? Sim, tem que escolher rápido, porque tem uma barra de tempo que vai se esgotando. E se você não escolher nada, o jogo escolhe pra você, né? Escolhe uma opção aleatória. Pior, né? Não sei se é aleatório, não sei exatamente como que funciona. Mas todo o jogo é baseado numa árvore de decisões, num meio esquema meio Mass Effect, assim, né? Tipo, decisões que você toma agora influenciam depois, etc. Sim, e aí quando você quem jogou o capítulo 1, por exemplo, a hora que for jogar o capítulo 2... O capítulo 2 dele vai ser diferente de uma outra pessoa que fez um final diferente do capítulo 1, né? Ele vai usar as decisões que você tomou, o final que você fez, pra você continuar o jogo de uma forma diferente. O que tá bem recorrente agora nos games de hoje em dia, né? Os games inteligentes aí, né? Exatamente. Muito bem. Next game. Outro que é um jogaço que acho que é o melhor jogo fizeram do Batman redimiu, até hoje, né, cara? Não, cara, redimiu todos, mano. Pegou todos os jogos, assim, que podem ter sido uma bosta, uma merda, porque esse aqui é o top. Sim, agora fizeram um jogo do Batman, que é o Batman Arkham Asylum, né, que aclamadíssimo jogo. Teve continuação, que é o Batman Arkham City. Eu não cheguei a jogar ainda o Arkham City. Eu tenho o Arkham City, eu joguei só um pouquinho, mas é tão bom quanto eles mantiveram a jogabilidade do Arkham Asylum. Entendi. Aí deram uma melhoradinha, assim, tá mais divertido. O Arkham Asylum é um jogaço, né, cara? Ele é competente na parte de combate, né? E competente também na parte não de espionagem, de stealth, né? De você chegar, catar o cara pelas costas e tal. Os puzzles também são legaisinhos, os puzzles dele. Tem os puzzles legais também, é muito competente, cara, o jogo. Muito competente. Muita porrada rolando, bate espancando a cara, quebrando a força de agora, todo mundo terminou esse jogo, né? Sim, o Batman Arkham Asylum eu terminei. Pior que eu não joguei esse jogo inteiro ainda. Vai tomar spoiler na cara agora. Aliás, assim, é uma das manchas. Eu tenho esses dois jogos comprados no Steam e não fiz o download deles ainda. Pode jogar, então, cara, não vai se arrepender. No Arkham Asylum, o Eduardo, você que terminou o jogo, antes de enfrentar o Coringa da última vez, você deu porrada em todo mundo naquele corredor lá? Sim, enfiei porrada em todo mundo. Caraca, até foda mesmo, hein? Muita quebração de nariz, muito soco no coração, solada na nuca, cara, chuta no peito, na barriga. Mas que fique claro, né, que o Batman não matou ninguém naquele jogo inteiro, não, né? Você não mata ninguém, né? Matou ninguém. Todo mundo fica lá brisando, lá toma várias porradas na cabeça e ninguém morre. Vários sossega leão, vários... Você vê que tem hora que o Batman dá uma cotovelada bem na nuca do cara, né, cara? O cara desmaia na hora. Golpes altamente brutais, né? Você vê, gente desabando mesmo. Mas cara, não, esse beijão no chão. Cara, e, tipo, como tem quadrinhos assim, esse Batman, esse Arkham City, ele me lembrou tipo uma fase do Batman, assim, que foi a melhor fase que o Batman teve, que quando o Frank Miller escreveu o Batman Cavaleiro das Trevas. Que não tem nada a ver com esse Batman Cavaleiro das Trevas do filme. A história é completamente diferente, né? Que foi aí que ele virou o Cavaleiro das Trevas, inclusive. Ele ganhou esse apelido por causa dessa história do Frank Miller. Aí tem uma parte que o Batman está escondido numa área, assim, aí tá vindo um capanga, né? Desses caras que apanham. Aí o cara tá vindo, assim, aí tipo, você vai ouvindo, você vai lendo assim, o pensamento do Batman, né? Aí ele fala assim, esse cara tá vindo a um ângulo tal, vou pegar ele de tal jeito. Ele fala assim, se eu der uma bica agora na costela dele, acho que ele vai sobreviver. Com sorte, talvez ele vai voltar a andar. Aí, tipo, ele dá uma bica no cara, cara, que lembra muito as porradas desse jogo, assim, cara. E, tipo, aí esse jogo me lembrou bastante essa história, do jeito que o Batman judiava dos criminosos. Então, lembrando que a bica é um golpe, mas difere um pouco do chute, né? A bica é um golpe cuja força é concentrada na ponta do pé. Na, né, ponta do pé. O objetivo da bica é distribuir a maior quantidade de força possível no menor ponto possível do corpo do infeliz, né? E a bica é um golpe muito eficiente dado na costela. Não, esse jogo é animal, cara. Nossa, pelo amor de Deus, mano. Esse jogo é excelente, cara. E o Arkham City também é muito bom, mas então vou terminar ele. Eu não marquei aqui, mas tem outros jogos que foram lançados nessa geração, assim, que eu não cheguei a jogar, mas a crítica pelo menos fala muito bem. Que tem aquele Wolverine, né, que lançaram logo depois do filme. Ah, Origins, né? Origins. Exatamente, o pessoal fala muito bem desse jogo. É, bem sanguinário nesse jogo aí, né? E o próprio jogo do Capitão América, eu penso que foi feito pela SEGA, o pessoal falou que não é ruim, não é mais um daqueles jogos lançados pra filme, que é caça-níquel, porque o jogo é competente. E tem... Alguém sabe dos jogos do Homem de Ferro, cara? Oh, é, do Homem de Ferro, porque você não quer meio caçar-níquel, eu ia até comentar, no PlayStation 2, eu joguei um jogo do Homem de Ferro, que foi baseado no primeiro filme. Cara, ele é o Superman do Homem de Ferro. É horrível, cara. Tipo, voar com o Homem de Ferro é uma tortura. É extremamente difícil controlar o voo dele. Aí você não vê graça no jogo, porque, tipo, você, puta, tô jogando aqui com o Homem de Ferro, nossa, eu vou voar livremente, tá ligado? Vou conseguir ter mobilidade, não. Aí você fica, sabe quando você fica batendo nos lugares que você não quer, porque você não consegue voar direito? Sabe? Aquela... Então, é igual... Frustração horrível, cara. Mas, cara, essa é a mesma frustração, que é uma situação semelhante, que, assim, você quer fazer uma coisa que supostamente o personagem deveria fazer, mas não pode por causa de falha do jogo. E aí você, não é, você é punido, não é porque o jogo é difícil, porque o jogo é mal feito. Então, que nem aquele jogo do Super-Homem, cara... Você tá com o Super-Homem, você quer, porra, você quer usar visão de visão aquecida, sei lá, visão laser, você quer usar o sopro, mas não, cara, você tem que ficar voando dentro de argola, velho. É muito frustrante, sabe, quando você... É a mesma coisa que você pegar um jogo do Homem-Aranha, cara, e você não poder ficar usando a teia dele pra ficar se transportando, entendeu? É complicado isso aí, cara. É complicado. E falei nova geração, tem alguns jogos do Homem-Aranha também, né? Tem o mais novo aí, que é o Amazing Spider-Man, baseado no novo filme também do Homem-Aranha. E tem aquele Spider-Man Shattered Dimensions, né? É, parece que é bom esse Shattered Dimensions, mas é meio brisado. Sim, que é um encontro ali de várias versões de Spider-Man, né? Tem até aquele Spider-Man do universo 2099. É, mas tem uma história no quadrinho, é que eu parei de acompanhar o Homem-Aranha. Que era, acho que na revista Homem-Aranha ou na Amazing Homem-Aranha, que são histórias separadas, é, tipo, são juntas, só que elas são meio separadas, o Homem-Aranha. E tem uma parte que ele fala assim, negócio do futuro, aí começa a misturar o Homem-Aranha do futuro. Sim, é uma saga que rola nos quadrinhos de verdade. Então, eu também não joguei esse jogo, mas a crítica fala bem dele, fala que não é um jogo ruim, não. Então, tipo assim, quem gosta de heróis agora tá podendo aproveitar alguns jogos bons, né? Agora que os quadrinhos já não são mais, não faz mais tanto sucesso assim. É, o pessoal não gosta de ler, né, velho? Isso é bem claro, né? É, e os caras até tentam, né? A Marvel tem aplicativo pra você ler quadrinhos no Android, no próprio Google, no Chrome, né? Tem. Pelo amor de Deus, velho. No próprio PSP, né? Tem aplicativo. Você compra a revista lá, 99 centavos de dólar, né? Mas os caras devem comprar lá, com certeza. Aqui no Brasil que não tem nada, o pessoal não quer nem saber, velho. Mas enfim, né? É coisa do Brasil. Vamos finalizar aqui com jogos nos arcades. Os arcades acho que são os mais divertidos, cara. De super-herói. Tudo que tem nada luta, né? É, então, mas calma, são os mais divertidos. Eu vou começar aqui dessa vez. Dessa vez eu começo, tá, Eduardo? Tudo fica na sua. Pode ficar tranquilo. Que eu vou falar do jogo muito bom, que é o The Punisher. Só que aquele beat'em up lá do arcade. Você escolhe o Punisher ou o Nick Fury, né? Que é o Nick Fury, é o 2 lá. E que você começa a primeira fase lá com você. In your fire! Aí você vai lá, pega os dinheirinhos, entra no banco pra dar porrada em todo mundo. Eu nunca vi você dar tanta porrada num jogo que nem aquele jogo. Esse, e o legal é que... E esse aí você senta porrada e desce bala também. É, tem tiro, tem a parte de tiro. senta e... porrada, desce bala, tem uma hora que você senta bala, desce bala, senta porrada. É, então, vai variando nisso daí. Vai variando nisso aí, entendi. Então, aí, mas assim, tem várias variações de golpes, né? Você consegue dar soco, dar um girar, pular e dar um filão no cara, você consegue dar cabeçada. E tem um lance assim, você, dependendo da você tá com uma espada, tá com uma faca que corta o pescoço do cara, no final, no combo, assim, é melhor assim. Assim, o Nick Fury nesse jogo, ele é o Agar, né, e o Justiceiro, ele é o Cold, né? Olha, só que sacanagem. E... Não, o Nick Fury e o Punish, eles têm os mesmos golpes, tá? Os mesmos golpes, para de inventar. E uma coisa que é legal nesse jogo aí... É o seguinte, essa parte de tiro, né? Quando tem algum cara que tá armado, você pega a arma e começa a atirar. Aí o que eu fazia? Tem uma técnica, né? Deixar pra matar o cara armado por último, você ia esquivando dele e ia descendo bala nos outros caras que não tinha arma, cara. É, isso é verdade. Eu usava isso daí também, era uma boa técnica pra. É, cara. Aí no final você enfrentava lá o rei do crime, né? O Kingpin. Era bem difícil no final, cara. Eu lembro que ia uns créditos ali, né? Umas fichinhas ali pra matar o rei do crime, né? Era um jogo bem legal. Aí o Eduardo vai falar de algum outro jogo. Eu vou falar do... O jogo que é o pai da série Marvel vs. Capcom, que é o X-Men Children of the Atom. É um jogo de luta da Capcom, lógico, né? E ele que lançou esse estilo de jogo que tem hoje do Marvel's Capcom, que você bota pra baixo e pra cima, o cara pula lá no topo da tela, pulo duplo, aqueles combo, air combo, né, que tem nesses jogos. É um bom jogo. Você chegou a jogar isso aí, ou Dalton? Não. Eu joguei. A partir do próximo. Tinha... Ó, personagem que não apareceu mais que tinha nesse jogo aí, tinha o Colossus. Não sei se vocês lembram. Eu lembro que dava pra apelar com o Homem de Gelo lá. Tinha o Homem de Gelo. Você ficava jogando uma pedra de gelo na cabeça dos caras. É, isso aí mesmo. Era uma apelação desgraçada mesmo. Tinha o Chuggernaut também, não tinha? Também tinha. Conhecido aqui no Brasil como Fanático, né? Ficou conhecido como Juvenal, cara. Juvenal? Juvenal. Mas já tinha aquele lance de... Aquele pulo ultra alto. Sim. É porque ele acabou de falar. Dava um toque pra cima, o cara pulava lá no topo da tela. Ele tinha um lance também que o cenário quebrava, né? Tipo, você começava lutando numa ponte, assim. Verdade. É, então você começava lutando numa ponte, aí tipo, a ponte quebrava e você descia pra uma parte inferior do cenário. Tinha vários cenários. Acho que tinha sentinela também, não tinha ali, né, nesse jogo aí? Tinha também. Sentinela. Mas é um jogo bem legal pra esse jogo aí, a jogabilidade bem fácil, assim, tal, era bem simples. Né? Até o Dalton conseguiria jogar esse jogo. Assim, né? Ah, mas eu joguei o próximo. E o próximo é o sucessor dele, né? É o Marvel Super Heroes. Que também é baseado naquela saga de Thanos e tal. E aí, só que ele abrangeu, né? Ao invés de ser só X-Men, trouxe outros personagens da Marvel. Né? Mas ainda não tinha nada de Capcom, né? Era só Marvel. Então, tinha Hulk, tinha Homem de Ferro, tinha Capitão América. Tinha Tempestade, não tinha? Tinha Tempestade. Não, Tempestade. Ou a Tempestade já do Marvel vs. Capcom. É, Tempestade. É do X-Men vs. Fight. Ah, o Marvel Super Heroes é o... É verdade, X-Men vs. Speech. É verdade, nada a ver. O Marvel Super Heroes tinha aquele Shuma Gorá, tinha... Tinha as gemas do poder. Tinha, isso é, será legal. É até uma coisa que hoje você tem nesse Street vs. Tekken, que foi inventada nesse jogo aí, né? Reclamaram pra cacete. É parecido, assim, tinha a gema da força, da velocidade, do tempo, e aí cada uma te dava um poder diferente. E dependendo do personagem, era meio, por exemplo, se eu usasse a da força com o Hulk, você arrancava quantidades gigantescas de energia do oponente. Usava da velocidade com o Spider-Man, por exemplo, aparecia dois Spider-Man na tela. Vocês lembram disso aí? Era da hora, era legal isso daí. Aí tinha Psylocke. Tinha... Não, a Psylocke era no X-Men. Exatamente. Jogão, cara. Esse aí, o último mestre era o Thanos. Os mestres finais ainda não eram aqueles gigantes ainda que começou a ter, né? Depois teve uma época que começou a vir os chefes de fase eram os caras gigantes, né? E é até hoje, assim, né? Nem o Marvel vs. Capcom 9 é o Galactus, o último mestre. E aí, continuando já na sequência, a gente tem toda a série versus Capcom, né? Marvel Super Heroes vs Street Fighter. E aí tem Marvel vs muitos Capcoms, né? X-Men vs Street Fighter. Tá, continuando. Então, e aí tem todos esses, os três jogos da série Marvel vs Capcom. E tem os X-Men vs Street Fighter também, né? O X-Men vs Street Fighter tinha Tempestade. Ah, isso eu lembro. Ficava Tempestade. E era maior pela ação, cara. Você pulava pro canto da tela e ficava dando Skyblue. Skyblue. É, você ficava lá. Skyblue. Várias vezes. Skyblue. Aí uma hora o cara pulava. Computador. Aí de vez em quando falhava, saiu um soco forte. Era fazer. Oh! Sky Move! O último chefe era o... Era maior pela... era o Cyber Akuma, né? O último chefe. Era o Cyber Akuma, cara. Era o Akuma com um abraço que parecia do Mega Man. É. E umas asas, assim, cara, que a gente ele tinha sabe. Ele tinha umas asas metálicas, tipo igual a do Arcanjo, que é um personagem que tá... E ele te arrebentava, cara. Ele te pancava muito. Porque ele era um só, aí os caras meio que igualavam a vida dele com os seus dois personagens. Sim. E ele era difícil, cara, mas dava pra ganhar, assim, um pouco de treininho. Assim. Aí, e qual é aquele que vinha o cara da... que vinha o Apocalipse, cara, com a furadeira? Era esse daí. É esse daí. Ah, tá. É o Cyber Akuma vinha depois dele, certo? Também. Vinha. Era depois dele. Acho que depende, não é? Se você tá jogando... É, um cara da... É, isso daí mesmo. Depende de quem tá jogando o principal, o primeiro cara. É, então. Então, eu só sei que... É a primeira vez que eu vi um chefe com o tamanho da tela. É. Aí virou moda depois. Né? Virou moda. Ele vinha, batia com a mão, dava burro, vinha com uma furadeira. Vinha com uma furadeira. O braço dele virava uma furadeira. Aí você ia defender, você não manjava aquela defesa aqui. Aquela defesa que ia afastar o cara, você tomava... quase todo o dano da furadeira, na defesa. É que você dá o advantage guard lá, né? É, porque o cara dava aquela afastada na... Uh-huh. Dava pra você ficar ali batendo na defesa do cara. É, esse é um jogo que introduziu vários conceitos usados até hoje aí, mesmo nas séries mais recentes de que... Sim, desde o X-Men Children of Atom lá, é um jogo que vem evoluindo dessa mesma série, né? É que o pessoal costuma não enxergar isso tudo como uma mesma série, mas no final das contas é uma mesma série. Desde o X-Men Children of Atom. Você vê que tem meio que tem três templates pra jogo de luta, né? Tem. Pode falar que é no esquema Children of the Atom, um esquema Street Fighter e um esquema Mortal Kombat. Teria mais um que seria o chamado jogos de luta virtual, né? Mas você vê que hoje em dia qualquer jogo de luta é feito baseado em qualquer um desses quatro templates, né? Isso daí é. No caso, a geração dos jogos baseados em HQ, elas ficaram mais nesse template de... Embora não seja a regra, né? Ficaram mais nesse template de como o Shield of the Atom, né? Imagino que deve ter jogos de herói mais parecidos com uma engine mais Street Fighter, ou uma coisa assim. Ok, muito bem. Esses aí, versos aí, tem muitos versos. A gente sempre que fala desses jogos, né? Se você reparar, tem coisas que a gente já falou já em outro cast, cara. Ah, sim, é porque a gente falou no cast dos jogos da série Street Fighter, não foi? É, foi isso mesmo. É porque não tem jeito, numa hora todos os assuntos, todos os casts que a gente falar, eles vão acabar se cruzando, é difícil, né? Mas o bom é que a gente tá mantendo o bom senso e falando a mesma coisa. Ah, é verdade. Sim. Vamos lá, continuando. É, agora eu vou falar de dois jogos velhos que eu joguei no arcade há muito tempo atrás. Um é o Spider-Man, The Video Game. É, de 91, é da SEGA. Eu lembro que o que me impressionava nessa época aí era o tamanho dos bonecos, né? O Dalton gosta quando fala boneco, né? Que... Quando você escolhe o jogo, aquele cara que se refere a personagem de jogo de luta como boneco. Como, né? Boneco, esse boneco, né? Esse boneco aí é apelão. É, esse boneco aí é bom, né? Esse boneco aí é bom. Então, o boneco aí não tem chance. O que me impressionava desse jogo era o tamanho dos bonecos, né? O Homem-Aranha era bem grande, assim. Aí eu lembro que tinha o Homem-Aranha, tinha o Namor, tinha... acho que a Viúva Negra, se eu não me engano. E eu não me lembro outro personagem que tinha. Um jogo bem velho da SEGA de luta. Se você procurar pelo nome... Vamos colocar um... Mas é um jogo de luta? É fighting game mesmo? Não, de luta não. Desculpa, é um beat'em up. Ah, tá. Como tantos outros aí de heróis. E aí, seguindo a mesma linha dele, tem um dos X-Men, que é de 1992, E é outro jogo de lutinha, só que esse daí ele foi relançado na Live e na PSN. Tá lá disponível pra download lá por X dólares lá. Vocês não jogaram nenhum desses dois, né? Não, É isso aí, eu acho que os jogos que eu consigo me lembrar de heróis que eu gostei ou que eu não gostei, os que mais marcaram foram esses. É isso aí, né, galera? Então vamos para as considerações finais, então, aí que vai ser bem engraçado para os finais, viu? Começar com o Dalton, suas considerações finais sobre os jogos de HQ e HQ de jogos. Ah, então, eu queria ter jogado, queria ter aproveitado mais, eu acho que eu tinha um pouco de preconceito com jogos de heróis, assim, talvez, não pela experiência do Superman, porque foi bem depois, né? Mas mesmo antes, assim, cara, não era algo que me empolgava muito. Eu cheguei a jogar bastante coisa, não tanto quanto eu até gostaria de ter jogado, mas, cara, foi assim, foi um tema para jogo bem legal, assim, que infelizmente também não foi tão bem explorado quanto eu acho que deveria ter sido, né? Porque, como eu falei, a maior parte dos jogos, até essa última geração, era tudo uma bosta, né? Sem discussão. E, cara, é isso aí. Batman Forever, Spider-Man sucks, e é isso aí. Então, eu vou fazer minhas considerações, e por último fica o Eduardo, né? Que o Eduardo é o cara que mais falou, então, mas eu vou fazer minhas considerações. Então, é o seguinte. Pô, jogos super-herói, 90% vou aumentar a taxa do Dalton, não presta. E eu tenho 10% que sobressai e faz o negócio valer a pena, entendeu? Tipo, eles conseguem superar esses 90% que não presta. Principalmente na última geração aí, com o Batman. Nossa, o Batman destruiu aí e provou que dá pra fazer um jogo foda demais com o tema de super-herói. E agora é só esperar os próximos jogos, né? Por fim, o Eduardo finaliza com suas considerações. Então, esse tema eu acho interessante, mas é meio frustrante pra mim, porque, tipo, eu tive um contato com heróis desde muito cedo, assim. Eu lembro que antes de eu aprender a ler, meu irmão, ele lia histórias e quadrinhos pra mim. Veio até dele esse gosto aí. Ele colecionava revistas e ele lia as histórias pra mim antes de eu aprender a ler, né? Então eu gostava muito de personagens de revista em quadrinho, e era um pouco frustrante, né? Porque aí você gostava de videogame também, você procurava um jogo pra jogar e não era tudo aquilo que você esperava. Salvo algumas exceções desses que eu citei, que eu falei bem e tal. Mas no geral, os jogos de baseados em revistas em quadrinhos, eles sofrem o mesmo estigma dos jogos baseados em filmes, né? Costuma ser jogos ruins, ou feitos às pressas, ou o cara quer ganhar dinheiro só no nome do personagem porque ele já é famoso, enfim, né? Mas a nova geração tá provando aí que tem jeito ainda, né? Dá pra fazer jogos de HQs serem bons. Foi bem, vamos finalizar aqui o nosso 17º podcast. Então, se você chegou até aqui, corajoso ouvinte, né? Mas já temos alguns que vão chegar até aqui, né? O pessoal que ouviu todos, né? Se você chegou até aqui, você é obrigado agora a mandar um e-mail pra gente falando o que você achou do tema, dando sugestão para próximos temas, dando sugestão para o site, etc. No e-mail, que é o contato@devoradoresdecontrole.com.br. Ou curte aí na nossa página lá no Facebook lá. Para de ouvir outro podcast. Não faz isso aí, não. É só o nosso, Não pode. Pode ouvir os outros podcasts, né? Tem vários outros podcasts muito bons. Mas prefira o nosso. Prefira o nosso. Coloca o nosso lá no top 10 ali, né? No nosso top 3, vai. Top 3 ali dos favoritos. Top 3 via Latia. Isso aí. E no Facebook, pra você curtir, né? No facebook.com/devoradores. E também no Twitter, twitter.com/devoradores_. Então, isso acabou. Até a próxima. A gente vai aumentar a periodicidade, sério. Nosso site agora vai bombar. Lira. E aí, galera? Lira, tem nosso podcast ao vivo. Ah, podcast ao vivo. Todas as quintas, por enquanto são as quintas, né? Será que vai permanecer até esse podcast ser lançado? Quintas, às 9 da noite, podcast ao vivo. A gente não tem um tema fixo, né? Um negócio bem livre mesmo. O pessoal, ah, quero falar de pipoca game. Cara, o cara vai lá falar de pipoca game. Da Copa Kitsuko de Street Fighter. Copa Kitsuko de Street Fighter, fala das novidades do mundo videogame místico, né, cara? Que a gente nem só de retro gamer que vive os negócios, né? E tem duração de 30, 40 minutos. Se você perdeu ao vivo, a gente vai publicar o áudio também, né? E você pode ir lá ouvir, comentar, reclamar ao vivo, cara. É muito legal isso daí. E o Dalton fala, interage, é muito bom, cara. O Dalton também. Mas você fala merda, a gente ignora e... É, verdade. Falar merda, a gente vai ignorar. É, até eu, real, até eu descobri um jeito de conseguir derrubar as pessoas. Enfim, então é isso, né? Então até a próxima aí, pessoal. Ficamos por aqui. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. A funny thing happened on the way to Simi Valley today. Is that how you say it?